os campeões de audiência cantam juntos na Globo. ZYK 694, onda média 1.100 kHz. E ZYE 968, curta de 49 metros, 6.125 kHz. Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. Beba Tangará, a boa pinga da Bahia, um produto Leão do Norte. Em 5 segundos, linha aberta para as emissoras que estão autorizadas a retransmitir o Globo no ar. 10 horas, 5 minutos. O Globo no ar. Oferecimento Dorio. Tá com dor de cabeça? Tasca Dorio Bela. Próxima edição de O Globo no Ar, logo mais, às 11 horas. Você continua nos 1.100 da Rádio Globo. Com o show do Paulo Lopes, o amigão das mulheres. ZYK 694, 1.100 kHz. Rádio Globo São Paulo. Absoluto de audiência. Show do Paulo Lopes. Nas compras acima de R$60 no Shopping Metrô Tatuapé, concorra diariamente a cartões Rede Shop com crédito de R$1.000 em compras. Se sua mãe já não saía do Shopping Metrô Tatuapé, imagine agora. Você ligou para sua mãe. No momento estou comprando no Shopping Metrô Tatuapé. Ah, mãe, atende, vai. No show do Paulo Lopes, a simpatia do dia. Agora nós vamos à simpatia para tirar olho gordo que colocaram na sua casa. Essa simpatia é boa para tirar olho gordo que colocaram na sua casa. Vamos lá? A simpatia de hoje é para tirar o olho gordo da sua casa. Essas pessoas que olham muito o que você tem e fica pondo olho gordo, faz essa simpatia com muita fé. Eu garanto que isso vai sair logo, logo do seu caminho. O que você vai precisar? Um pedaço de pano branco pequeno, um olho de boi, uma ferradura pequena e 7 moedas de qualquer valor. Então você vai pegar o pano, fazer um saquinho, costurando em volta. Deixe um lugar aberto para que dentro você possa colocar o olho de boi e a ferradura e as 7 moedas. Aí você fecha o saquinho e esse saquinho você deve pendurar ou colocar na porta da sua casa, de preferência na porta de entrada. Eu garanto, minha amiga, que se você fizer com muita fé, os olhos gordos vão sair, viu? E aí as coisas na sua casa vão melhorar e bem. A simpatia do dia. A Globo convida você a voltar ao passado e viver o clima da época de Força de um Desejo. De 10 a 25 de maio, venha conhecer um cenário de verdade da nova novela das 6 no Morumbi Shopping. É como estar num centro de produção da Globo. Traga sua máquina fotográfica. Você ainda pode levar para casa uma foto sua nesse ambiente, vestindo o figurino dos personagens. Entre na magia da televisão e sinta-se um artista. Na Globo, é claro que é na Globo. Vem aí na grande parada, 10º lugar. Daniela Mercury. A Daniela Mercury aparece em 10º lugar, Trio Metal.